Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu, então. Escolho eu? Não, escolho. Escolho eu. Agora sai, escolho eu. Não, escolho tu, quer dizer, escolho eu. Ah, tá bem. Olha, e quando é que dá isso? Quando? Quando não leva? Em que dia? Às 6 da tarde. A que horas? Ao sábado. Então posso vir? Não. Deixa-me ouvir, porquê que não posso? Não deixa. Deixa-me. Quero ouvir. Chama o Gaudêncio. O Gaudêncio! Agora já podes ouvir. Está bem. Escolhe tu, escolho eu. Sábado, 6 da tarde, não tem no web. Posso ouvir? Agora já podes. Então toca aí. Modesta, situada na floresta, há muitos anos vivia Manuel, o lenhador. Sua mulher Margarida e seus filhos João e Maria eram toda a sua vida, eram todo o seu amor. É nessa pobre choupana, onde há quase uma semana não se tem o que comer, que se discute o destino que haveriam de ter a menina e o menino. Basta, mulher, é demais. Não posso ver os meus filhos famintos e maltrapilhos sem nada poder fazer. Eu já me sinto capaz de abandoná-los no mato. Que destino mais ingrato. Não quero vê-los morrer. Não diga isso, Manuel. Existe Deus lá no céu. Seria uma crueldade. Pode ser que de um momento para outro a felicidade bata a porta com o alimento. Estou disposto, querida. Pouco nos resta de vida. E pode ser que alguém passando, casualmente os veja e piedosamente os ampare e eduque bem. O pranto da boa senhora não convenceu o marido. E assim ficou decidido que logo à primeira hora do dia seguinte sairiam para a jornada fatal. E os meninos deixariam perdidos no matagal. João e Maria, contudo, que estavam ainda acordados, de seu quarto ouviram tudo e ficaram apavorados. Que será de nós, meu irmão? Eu estou tremendo de medo. Não chore, irmãzinha, não. Calma. Escute um segredo. O que Joãozinho disse ao ouvido de Maria, por certo não foi tolice. Mas afinal, que seria? Só sei que ela se calou. E João foi ao quintal, de onde cedo voltou com um sorriso triunfal. E os dois se foram deitar sem mais nada recear. Acordem, meninos, vamos! Temos muito o que fazer. Já é tarde e precisamos cortar lenha para vender. Ah, ai, que sono, paizinho! Ande depressa, filhinho. Mariazinha, levante. Vem ajudar-nos também. Sim, sim. Já ouvi. Um instante. Só falta você, meu bem. Cadê mamãe? Está lá fora esperando há meia hora. Ela vai? Claro que vai. Tudo pronto? Sim, papai. E partiram mato adentro. Na frente seguiam os pais. Ia Maria no centro e Joãozinho mais atrás. Vamos em busca da lenha que o bosque tem pra nos dar. Queira Deus que a chuva não venha, preferimos só vir rachar. Nosso machado afiado tem muito que trabalhar. Tudo correu afinal como o casal desejava. Pois em pleno matagal, o plano se consumava. Quando as crianças ficaram distraídas com o trabalho, os pais se distanciaram, sumindo por um atalho. E agora, João, que fazer? Calminha, você vai ver. Já se esqueceu do segredo? Nós voltaremos sozinhos. Por todo o nosso caminho, fui deixando entre o arvoredo cair aquelas pedrinhas que fui buscar de noitinha. As pedras vão nos guiar. Será fácil regressar. Realmente, orientados pelas pedrinhas, os dois, algumas horas depois, entravam em casa cansados e esfomeados. Os pais ficaram contentes, porque nesse mesmo dia, um freguês que estava ausente pagou o que lhes devia. Mas toda aquela aventura muito pouco ia durar. De novo veio a tortura de não terem o que almoçar. Não é difícil prever o que iria suceder. Sim, meus amigos, de fato, novamente os irmãozinhos foram deixados no mato, ao léu da sorte, sozinhos. Desta vez, minha irmãzinha, a volta é mais complicada. Quando a noite quis sair para apanhar as pedrinhas, a porta estava fechada. E o pior você vai ouvir. Sem as pedras que fiz eu para marcar o caminho, deixei cair migalhinhas do pão que mamãe me deu. Sim, já sei. Os passarinhos comeram todo o pãozinho. Infelizmente, maninha, foi isso que aconteceu. No entanto, as pobres crianças não perderam as esperanças. E cansadas assim mesmo, saíram vagando a esmo. Como na arte de galgar as árvores eram mestres, puderam se alimentar com algumas frutas silvestres. Ainda bem que comemos qualquer coisa. Agora andemos. Maria, esse passarinho até parece uma escolta. Repare só. Vai e volta como mostrar o caminho. Quem sabe mesmo, João. Vamos segui-lo, então. Eu já estou tão cansada. Vou me sentar nesse toco. Não, irmãzinha, qual nada. Quem sabe já falta pouco. Olhe, olhe lá, maninha. Veja que linda casinha. É mesmo, e é toda de doce. De doce de chocolate. Que bom seria se eu fosse a dona. Maninho, bate na porta. Que coisa louca. Já estou com água na boca. Não tire doce, Maria, o dono não gostaria. Espere que eu vou bater. Ué, não vim atender? Quem é? Quem está batendo? Quem é que está comendo minha casinha gostosa? Meu Deus! Que veia horrorosa! Ah, são vocês, seus traquinas. Ah, vamos ter comidas finas. Desculpe, boa senhora. Pensei que isso na hora. Não vê que nos perdemos? Vimos sua casa e batemos. Então, meus queridinhos, até me causa alegria. Entrem, como uns docinhos. Preciso de companhia. Fingindo-se hospitaleira, a velha que não passava de terrível feiticeira que meninos devorava, foi inspirando confiança às desgraçadas crianças e fez com que elas entrassem, comessem e se deitassem. Como cansadas estavam, dentro em pouco ressonava. Com a ideia dos bons bocados que lhe estavam reservados, a bruxa sinistramente ria e cantava contente. Estou pulando de alegria, mas que bruta sorte a minha, pois há muito não comia carne humana tão fresquinha. Tão fresquinha, tão fresquinha, tão fresquinha, oi! Carne humana tão fresquinha. Ainda mal raiar o dia, já a bruxa se dirigia para a cama das crianças, com os olhos esbugalhados e dentes tão aguçados que mais pareciam lanças. Levo o garoto primeiro para engordar no poleiro. Não, não! Largue-me! Ai, ai, ai! Não adianta gritar nem tão pouco esperrear, pois aqui você não sabe. Largue-me! Ai, ai, ai! Largue-me. Fique aí, seu magricela, engordando para a panela. Cala esta boca manhosa. Você, sua preguiçosa, também não vai morrer já. Fique tranquilo. Até lá, se quiser ser bem tratada, vai me servir de criada. Não, não. Prepare para seu irmão uma boa refeição. Quero vê-lo bem gorducho para botá-lo no bucho. E a bruxa, de vez em quando, ia ao poleiro cantando. Meu netinho, meu netinho, mostro o dedinho pra desista, gordinho. Como sabia João a verdadeira intenção da bruxa, logo atendia mostrando a cauda de um rato que achara. E que espalhafato danado a velha fazia. Oh, não! É só pele e osso! Não dá nem para o almoço! E quando passou um mês, lá veio a velha outra vez. Meu neguinho, meu neguinho, mostra o dedinho pra ver se está gordinho. Que magreza! Vejam só! Linha doce, pão de ló, ele engorda um pouco mais. E eu sou roxa por torresmo. Isso também é demais. Vou devorá-lo assim mesmo. Maria, acende o fogão que vou assar seu irmão. É alto demais pra mim. Pois tape numa cadeira e deixa de choradeira, hein? Não, não seja ruim assim. Menina, olha o castigo. É bom fazer o que eu digo. Mas nisto, o passarinho... Aquele, meus amiguinhos, que fora visto na estrada, surgiu e disse a Maria como é que ela poderia ver-se livre da malvada. Eu não sei como fazer. Por favor, quer me mostrar? Isso não tem que saber, mas vai lá, vou ensinar. E assim que Maria viu que a feiticeira subiu, deu-lhe violento empurrão para dentro do fogão. Que bom! Ela está caída lá no fundo do fogão. Parece desfalecida. Não, não, meu Deus, não está, não. E já quer se levantar? Oh, eu preciso soltar quanto antes, meu irmão. João, João! Sou eu, João! Vamos tratar de fugir. Pois abre essa porta, então. O trinco não quer abrir. Onde está a feiticeira? Está dentro da lareira. Ande, não fique afobada. Que raio de pequenininha. Você me paga, menina. Está brincando com a velha? Vou lhe mostrar quem sou eu. Agarro-me nessa grelha. Que foi? O que aconteceu? Não sei. Preciso saber. Espera aí, eu vou ver. João, a bruxa morreu. João, a bruxa morreu. Aquela grelha pesada despencou por cima dela. Nos livramos da malvada. Ela esticou a canela. É mesmo? Mas abra aqui. Estou tentando. Abri. Minha irmãzinha querida, você me salvou a vida. E saíram radiantes daquela casa infernal. Mesmo porque, adiante, à beira do matagal, apareceu novamente o passarinho à frente de uma grande revoada. Encanto de passarada. E nos seus bicos pequenos, que coisa maravilhosa. Havia nem mais nem menos do que pedras preciosas que iam deixando cair no avental de Maria para em seguida partir. Só um deles haveria de ficar um pouco mais. Para quê? Para ensinar os meninos a voltar à cabana de seus pais. Numa choupana modesta, situada na floresta imensa, quase sem fim, depois de dias atrozes, ouviram-se quatro vozes felizes cantando assim. Todos são risos, todos são flores, na cabana dos lenhadores. Todos os dias de nostalgia, não existem mais dissabores. Todos são risos, todos são flores, na cabana dos lenhadores. Todos os dias de nostalgia, não existem mais dissabores. Caminhavam lado a lado um velho, um garoto e um burro na direção do mercado. Puxando o burro a trotar, o velhinho ia na frente e o garoto ia montado a cantar alegremente. O velho fazia coro, caminhando passo a passo, enquanto o trote do burro ia marcando compasso. Vamos bem contentes ao nosso trabalho, pelos verdes campos, úmidos de orvalho. Vamos bem contentes ao nosso trabalho, pelos verdes campos, úmidos de orvalho. Entretanto, mais adiante, ao sol e ao calor do estio, estava uma lavadeira lavando roupa no rio. Tirá-la da água e torcê-la muito bem. Entretanto, me parece que na estrada vem alguém. Olhem só! Mas quem diria? Se me contam, nem dou fé. O garoto vem montado e o velhote vem a pé. Desce daí, preguiçoso! Não vês que falta respeito deixar um pobre velhinho andando a pé deste jeito? Que monte um velho no burro! E tu que és forte e bem novo, vais a pé. E desse jeito não dás que falar ao povo. E o garoto, ouvindo aquilo, foi descendo devagar, enquanto o velho montava o burrinho em seu lugar. Desce que eu monto no burro e tu vais andando a pé. Assim ninguém falará de nós outra vez, não é? Depois, sem dizer mais nada, os três seguiram caminho lentamente pela estrada. Ao fim de longo percurso, nem sei dizer que tamanho, encontraram um pastor conduzindo seu rebanho. Eia, eia, devagar! Vamos, Branquinha, Dengosa! Não fujam para a floresta! Oh, céus, mas como é teimosa! Venha cá, ande comigo. Por que ficou assustada? Ah, já sei. Vem vindo gente. É um burro aqui pela estrada. Mas vejam que desaforo. Andando pelo caminho, lá vem um garoto a pé, puxando pelo burrinho. Enquanto o velho marmanjo calmamente nem se cansa. Lá vem no burro montado, puxado pela criança. Ei, velhote, que vergonha! Isto não lhe fica bem. Se quiser andar no burro, monte o menino também. E o velhinho, ouvindo aquilo, falou baixo, num sussurro. Meu filho, não há remédio. Montemos os dois no burro. E assim, pacientemente, levando carga dobrada, lá se foi o pobre burro num bom trote pela estrada. E andaram por longo tempo. O sol bem alto já se ia, quando ouviram, de repente, uma alegre melodia. Vejam só quem encontraram, numa grande animação, o velho do realejo e seu macaco Simão. Mas quando se aproximaram devagarinho a trotar, o povo que ali chegara começou a protestar. Coitadinho, que maldade! Vejam que carga pesada! São dois em cima do burro caminhando pela estrada. E fizeram tal berreiro que o coitado do burrinho saiu correndo assustado pelas curvas do caminho. O velho quase caiu. E o garoto, apavorado, segurou-se no cabresto do burro desembestado. E quando tudo passou, disse o velhinho com fé. Menino, não há remédio. Andemos os dois a pé. E assim, nesse mesmo instante, seguiram pelo caminho o velho e o garoto a pé puxando pelo burrinho. No entanto, mais adiante, quase ao chegar ao mercado, acharam um sapateiro em seu banquinho sentado. Trabalhava atentamente, alegre e feliz, cantando, enquanto seu martelinho o compasso ia marcando. Bate sola, bate sola, eu trabalho o dia inteiro, pregando e passando cola pra ganhar o meu dinheiro. Bate sola, eu trabalho o dia inteiro, pregando e passando cola pra ganhar o meu dinheiro. Este ficou como novo, melhor ninguém jamais fez. No entanto, alguém vem chegando, será um novo freguês. Olhem só, mas quem diria? O caso é até engraçado. Um velho e um garoto a pé e um burro caminha ao lado. Ei, velhote, que se passa? Por que não montas, amigo? Terás por acaso medo que o burro zangue contigo? E os três passaram depressa, fingindo nem dar ouvido. Porém, na curva da estrada, disse o velho decidido. Rapaz, aguenta daí, enquanto aqui eu empurro. Só há um remédio agora. Vamos carregar o burro. E por onde eles passavam, vi o povo com assombro, o velho mais o garoto carregando o burro ao ombro. Vejam só que destemidos, os dois carregando o burro. Devem ser loucos barrigos. E os dois, sem perda de tempo, puseram no chão o burro. Que, ao cair, apavorado, soltou um tremendo zurro. Depois, já fraco e cansado, o velhote aborrecido chamou o rapaz de lado e lhe disse decidido. Menino, escuta-me cá. Monta no burro de novo. Fizemos mal em ouvir tudo o que diz o povo. E a caminho do mercado foram os dois finalmente. O garoto ia montado a cantar alegremente. E o velho fazia coro caminhando passo a passo, enquanto o trote do burro ia marcando o compasso. Vamos bem contentes ao nosso trabalho, pelos verdes campos, unidos de orvalho. Vamos bem contentes ao nosso trabalho, pelos verdes campos, unidos de orvalho. Eu vou caminhando a pé e tu montado de novo, sem prestar mais atenção a tudo que diz o povo. Vamos bem contentes ao nosso trabalho, pelos verdes campos, unidos de orvalho. Vamos bem contentes ao nosso trabalho, pelos verdes campos, unidos de orvalho.